A 2 minutos do último segundo, um homem completamente bêbado acordou de seu sono profundo e milenar no meio da avenida Olegário Maciel e não sabia mais quem era e nem de onde viera. A 2 minutos do último segundo, um casal de jovens apaixonados pulou do alto do edifício Arcângelo Maleta em protesto contra as instituições familiares. Seus corpos foram cobertos por jornais que anunciavam o fim da Previdência Social. A 2 minutos do último segundo, todos os shopping centers transformaram-se inexplicavelmente em mercados persas. A 2 minutos do fim de todas as coisas, as leoas de pedra da Praça da Estação rugiram pela primeira vez após séculos de silêncio e devoraram os cavalos de 2 policiais montados que faziam a ronda noturna naquela noite. A 2 minutos do fim de todas as coisas, 10 mil buzinas como 10 mil trombetas apocalípticas soaram simultaneamente na região central, causando um engarrafamento descomunal, anunciando um derradeiro fim do petróleo mundial. A 2 minutos do fim de todas as coisas, o metrô transformou-se numa imensa serpente mitológica e devorou os trilhos da estação central até a estação Lagoinha. Depois cavou um túnel por debaixo da avenida Antônio Carlos e nunca mais foi visto por olhos humanos. A 2 minutos do fim de todas as coisas, o Ribeirão Arrudas começou a correr em sentido contrário. A 2 minutos do sinistro, todos os presos foram libertados e a população civil em pânico refugiou-se nos presídios de segurança máxima. A 2 minutos do fim de todas as coisas, um livro inédito e desconhecido do poeta Chacal foi encontrado na Avenida Andradas, num galpão abandonado. Foi imediatamente recolhido e incinerado pelas autoridades competentes antes que gerasse o caos e o pânico em toda a cidade. A 2 minutos do fim de todas as coisas, todos os relógios despertaram sincronicamente, causando um atraso irreversível na estrutura temporal do universo. Nesse momento, a humanidade finalmente acordou de seu sono profundo e milenar. Thank you.